Identificação ZYK 266, Rádio Sul Brasileira de Panambi AM, 1320 kHz, 3000 watts de potência. Estúdios, Rua General Osório, 1276, Centro de Panambi, Rio Grande do Sul. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade de seus idealizadores. Está entrando no ar, programa Despertai nos Caminhos do Senhor. Salmo 104, verso 4. Ele faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Programa Despertai nos Caminhos do Senhor. Objetivo de levar a palavra de Deus a todos os ouvintes e internautas, através do louvor e reflexão da palavra de Deus. A apresentação, Presbítero Célio Lírio Coppi. Programa Despertai nos Caminhos do Senhor. Programa Despertai também tem o apoio das famílias Luiz e Edneia Lima, Amaury Buratti, Adilson e Gesiane Martins, Ana Paula Morgenstein, José e Linara Amaral, Cláudio Mir e Deise Amaral, Lauri e Marlise Graloff, Jadiel e Eliane Amaral, Guido Scheffelmaier, Luiz Paulo Gregório, Rodrigo Bruce, Eda Nair Conrad, Delci Klein, Amarildo Buratti, Edair Spiker, Ivete Oliveira, Jefferson Veltrim, Anilda Amaral, André e Daiane de Paula, Juarez Moura, Joel Malheiros Batista, Rudimar e Janete Amaral, Valesca Olivia Coppe, Cláudio e Karina Camilo, Lírio e Neuci Nilson, Walter Fidêncio, Ironita dos Santos. Dele vem a minha esperança. Salmo 62, versículo 5. E com esses versículos, estamos saudando a todos com a paz do Senhor e iniciando o programa Despertai nos Caminhos do Senhor. Desejando a todos vocês uma ótima sintonia. Até às 22 horas você acompanha os louvores, a palavra de Deus e também a oração da fé. Oramos ao Senhor agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui nos estúdios da Sul Brasileira e levarmos até vocês os louvores, a palavra de Deus e também a oração. Oramos ao Senhor. Soberano e amado Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor, nós continuamos na tua presença, Senhor, rendendo-te toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque... Rádio Sul Brasileira de Panambi, AM 1320, integrante da rede Gaúcha Sat.